094, assim que o colega inicial táxi, sem o ingresso via Juliette para o gate 04. Gente, autorizado a fora. 721, 20 graus, 059. Papatango, India Charlie Romeo, transfere controle em 119.8. 119.8, India Charlie Romeo. Papatango, Lima, Juliette Lima, autorizado, ingresso pistão no 7, pode condelinhar, pronto. Alternativa Fortaleza, confirma. Sente autorizado via Índia, ponto de espera chama Torre 1, 9.95, altímetro 1016, morro. Via Índia, chama Torre 9.95, 648, táxi via Juliette para o gate 03, seguindo a aeronave à frente. Juliette para o 3, seguindo a aeronave à frente, 643. Lima, tem 1 a 0. Papatango, Lima, Juliette, Lima, livre decolagem, pistão no 7, vento 150 graus, 612 de nós. Acaba de cruzar o campo. Papa Romeo, Índia November Alpha, transfere controle em 119.8. Vai transferir 119.8, Índia November Alpha. Papa Tango, Juliette, Quebec Kilo, prossiga para a final pistão no 7, aguardando autorização de pouso. Ok, gente. Gol na 630, livre decolagem pistão no 0, vento 160 graus, 079. Papatango, Lima, Juliette Lima, decolado aos 34, chame controle em 119.8. 198, obrigado, até. Quebec Kilo, final 3 milhas da Manchete. Papatango, Juliette, Quebec Kilo, continua a aproximação, aguardando a autorização de voo. Quebec Kilo aguardará a autorização. Voo na 630, decolado aos 35, chama o controle em 119.8. 198, voo na 630. Papatango Juliette, Quebec, Kilo, livre pouso, pistão na 7, vento 1 a 40 graus, meia dúzia de nós. Solo Salvador, voo 1621, posição 9 para prospectar. Voo 1621, em coordenação com a equipe de solo, reporta táxi. Salvador, Patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Está na posição rotatória para pouso. Ok, quente. Prossiga na. Reporte na final para o Graero, o QNH 10 na meia, Patrulha 03. Reportará na final para o Graero. Autorizado o backtrack e repartizando a pista, o Juliette Quebec. Solo, voo 094, por gentileza, sabe de saída provável para Fortaleza, qual seria? Voo 094, confirma a aerovia, por gentileza? Que é a UZ19. Gente, a saída prevista é Momo, transição Frotip. Tá bom, obrigado. Quando tiver autorização, estamos aqui na escuta, obrigado. Gente, chamaremos assim que tivermos seu plano no sistema. Então. Táxi, o gol 1621 com 4 horas de autonomia, 1.78 a bordo, alterna Galeão. Confirmação de PLB? 78. 102? 178. Gente, 178 a bordo, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95 altímetro, 1016, morro. E a parte do dia, ponto de espera, confirma a frequência da torre? 118, decimal 95. 295. Solo 5595 da 3, o passe 3 para o posto de equipamento. Equipe 5595, coordenação com a equipe de solo, reporta táxi. Para táxi, 5595. Salvador, ou no 621, no próximo ponto de operação. Gama 621, localizada em área de decolagem, pista 10, vento 130 graus, 612 de nós. Estado Alinhares, decolar, voo 921. Patrulha 03, seu solo aos 44, frequência livre. Confirma somente a autonomia? Quais são alternativas? Monte Claro, Serra Bravo, Mike, Kilo. Gente, Montes Claros, autorizado táxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera, chama Torre 1 no Noite, decimal 95, altímetro 1016. Bom, no 094, copia? Copia. Bom, 094, autorizado Fortaleza, nível 370. Via Upezulu 19, a primeira aerovia que intercepta, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Na cola da pista 10, com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Froti. Transponder é 5426, controle em 120, decimal, correção 119, decimal 8. Seguinte, autorizado nosso nível 370, conforme plano, Upezulu 19, a primeira aerovia, após prossegue. Decolada 10, no perfil da Momo, com transição em Protico, a primeira curva à esquerda, 5-4-2-5-2, o controle está na ponte número 4, é o gol 094. 094, confirma somente a frequência do controle? 119-8, 1-1-9-8. 094, cotejamento correto, resposta pronto para o pushback e acionamento? Chamará. Luma 621, decolado aos 45, chame controle em 119, decimal 8. 5595, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 049. Zero nove quatro na escuta? 094. Confirma o gate 03. 04. Gente. Vai, 04. Gente, 04. Trip 5595, decolado aos 47, chame controle em 119, decimal 8. Sole 198, trip 5595. Bom dia, Golno 648. Golno 648, prossiga. 330-139. Gente, informação em curso é a Índia, tenho pré-autorizado 370, modifica. Negativo, copia. Gente, no 648, prepara a saída Pucca, transição Caju, aguarda a cópia. Aguarda. Copia? Copia. No 648 autorizado Maceió, nível 370. Decola da pistão no zero com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju. Aerovia no Peru, Isque 58, após prossegue de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder 5407, o controle em 1198. 370 Maceió, 358, Pucca Caju, decola da décima da esquerda, 5407, transponder. 98 eu conto. Acima, no 648, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Estamos na próxima. No 648 ainda não escuta? Não escuta. No 648 só corrigindo a sua saída, é Pucca, transição Caju. Pucca, Jama, após Jama, Caju. Eu sei, Pucca, Jama, Caju. Confirme como recebe o controle na 120.8. Solo 642, puxa, tá no metro 3. Confirma pro solo? Voo no 642, tá no 3, puxa, tá no metro. Gente, coordenação com a equipe de solo, reporta ataque, voo no 648. Guardião 09, prossiga. Ok, ciente, o Guardião 09, autorizado. Astronom 648, POB 90, Aracaju, Bernardo, 2 horas e 20. Gente, Astronom 648, táxi via Índia, ponto de espera torre 1995, altímetro 1015, bom voo. 295, bom dia. Torre, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Para retorno a Salvador, está no setor nordeste, na vertical da Estrada do Coco. Para retorno a Salvador. Ok, Guardião 06, pouso direto no pátio do Gré. Confirme. O Guardião 06 realiza o pouso direto no pátio do Gré. É autorizado, afirmativo. Gente, reporte na final para o Gré, o QNH 10 no 5, Guardião 06. Meia sim, das condições, entendeu? Autorizado direto o Gré, o Guardião 06. Afirmo, reporte na final para o Gré, o Guardião 06. É. Do Maria? Gente, o Maria 712 já me escuta. Gol 648, ponto espera pronto, bom dia. Gol 648, autorizado a linha articulada, pista 1-0, vento 150 graus, 049. Alinda cola 1-0, 648. Guardião 09, prossiga. O Guardião 09, autorizado a decolagem, comprou a Sul, aciona o transponder padrão, corredor axé. Informo que tem o Guardião 06 prosseguindo para pouso direto no pátio do Gré. Sente reporte quando fora do solo, Guardião 09, Ventuno 60 graus, 629. Gol no 648, decolado ao 08, chame controle em 199.8. 98, obrigado, Maria. Guardião 06, informo o Guardião 09, decolando do pátio, manterá a separação visual. Relativo, está visual, contrato decolando, o Guardião 06 aproximará sem interferência. Ok, ciente, reporte quando no solo controlado, vento 170 graus, meia dúzia de nós, Guardião 06. É. Guardião Nacional, reportará o 094. Fora do solo, comprou o Guardião 09. Seguinte, Guardião 09, transfere controle em 119.8. 119.809. Tô instalador, Índia 9 Alfa, mil pés nas possibilidades da rotatória. Seguinte, Papai Romeu, Índia 9 Alfa, reporte na final de 3 milhas, pista 17, QNH na 0, na 5. Vai reportar na final 3 milhas, Índia 9 Alfa. Guardião 06, solo ao 11, frequência livre. Gol no 094 para o táxi. Estamos com 160 a bordo, 3 horas e 30, Maceió. Gente, táxi via Índia, posso esperar chamar a torre 1-9-3-9-5, altímetro 1-0-1-5. 1015, chamar a torre. Gol no 094. Torre, muito bom dia, Gol 094, no ponto de espera da 10 pronto. Gol 1094, autorizado a alinhar, decolar de pistão 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Gente, a linha decola da 10094. Torre de 90 Alfa, na final, 3 milhas, da 17. Papá Romeu de 90 Alfa, visual com campo? Visual com campo, afirmativo de 90 Alfa. Papá Romeu de 90 Alfa, livre pouso, pistão 17, vento 150 graus, 59. Autorizado, livre pouso, da 17, o Índio November Alpha. Decolado ao 1, assim, entrando no controle em 1, 9, 8. 19, 8, no 094. Fala, Índio November Alpha, fala aos 1, 5, autorizado o backtrack, rebote de grana, pista. Gente, frequência livre estacionária em Jornal Liberal. Alto Serra Lima, prossiga. Gente, que o Serra Lima aguarde um instante, por gentileza. Irei verificar no sistema se o plano confirma o ABT. Gente, que o Serra Lima. Guardião 04, encurta para a final pista 17, aguardando instruções de pouso, QNH 1015. Voltando para a final da 17, QNH 1015, Guardião 04. Serra Lima na escuta. Houve problema na transmissão do seu plano. A nossa sala S está retransmitindo o plano. Aguarde um instante para a cópia, por gentileza. Final da 97, Guardião 04. Guardião 04, livre posto toma 7, vento variável com 3 nós. Livre posto nosso lento, da 97, Guardião 04. Torre Salvador, bom dia, tá 3198, na LS, baixar travado. Então, 3198, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 49, quer negar no 0, no 5. 1015, livre pouso, pista 10, tá 3198. Guardião 04, solo aos 27, autorizado a liberar para o Greia. Solo aos 30, libere primeira direita, chame solo 1129. Seu 3198, copiou a torre? Solo, Salvador, uma boa tarde, eu tava 3198, táxi de alfa, reposta 22 direto. Torre Salvador, muito bom dia, o Azul 4207, estabilizado no ILS, baixado e checado. Azul 4207, tráfego ajustado, livre pouso, pistão no 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós, QNH no 0, no 5. Livre pouso, não no 0, Azul 4207.